Em dias contados, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 89 99420 2668. E olha, amigos e amigas, já estamos quase chegando ao final do nosso programa de hoje. Mas antes, vamos juntos fazer a oração milagrosa de São Jorge Guerreiro. Oração a São Jorge. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Amigos e amigas, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Queremos agradecer a você pelo carinho da sua audiência, agradecer de coração por você ter ficado comigo durante todo esse nosso programa. Obrigado pela sua atenção. Quero deixar para você o meu forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tudo que você procura num posto de combustíveis é qualidade, bom atendimento e o melhor preço do combustível, não é verdade? Então vem pro posto Vila Nova Combustíveis. Lá você encontra gasolina comum e aditivada, etanol, diesel comum e S10, todos com certificado de qualidade e o melhor preço da região. Ah, lá também você encontra pousada com suítes climatizadas e TV. Estamos na BR-316, quilômetro 64, em Vila Nova do Piauí. Posto Vila Nova Combustíveis. Seu veículo merece a nossa qualidade. Em Francisco Santos, você já pode contar com a nova clínica da cidade, Omega Medical Clinic. Fazemos um check-up completo em exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, exames laboratoriais, nutrição e psicologia. Contamos com profissionais qualificados na área da saúde para melhor lhe servir. Omega Medical Clinic, localizada na rua 7 de setembro, número 240. Francisco Santos, Piauí. A sua tarde aqui é bem diferente. Oficina do Maciel. Peças e acessórios para sua moto. Fabricando portões com o menor preço da região. Oficina do Maciel. Avenida Santo Antônio, Centro, Vila Nova, Piauí. WhatsApp 89 99429 5525. Ei, cara, tu pinta com o meu pinto? Ei, doidinha, tu não sabe pintar nada, olha. Na hora de fazer pinturas e aerografia, eu vou na SBS. Mas atenção, eu pensei que você ia falar SBT, mas não. É SBS Pinturas e Aerografias. Atenção, vem com o Silvio Santos que eu vou falar pra você aqui. Faz letreiros, faz desenhos, pintura automotiva, pintura residencial, organização, é do quase meu xarapa. É o Silvano da Silva. O WhatsApp é o 89-99440-8205. Oi! Você pensa que é fácil? Aproveite a oportunidade do Festival de Móveis Armazém do Povo. Liquidificador Arno, 550 watts de potência, duas velocidades, por apenas 139 à vista, ou seis parcelinhas de R$29. Guarda-roupa, cinco portas, duas gavetas, com ótima divisão interna e 100% MDF, por somente 899 à vista, ou 12 vezes de 89 mensais. Festival de Móveis Armazém do Povo. Bom gosto, qualidade, facilidade e preço baixo, você encontra aqui. Refrigerador Electrolux 371 litros duplex por R$3.999 ou 12 vezes de 399 mensais. Ventilador de mesa Britânia 30 centímetros por somente 139 à vista ou 6 parcelinhas de R$29 sem entrada. Armário para cozinha Avelan Vegas com 6 portas, 2 gavetas por R$599 ou 12 vezes de 59 mensais. Festival de Móveis Armazém do Povo. Preços imperdíveis com facilidade no pagamento e ainda com a entrega e montagem mais rápida da região. Fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio agita e faz em todo canto. Vem, vem cá, cá. Ei, macho véi, eu vou lá pro bairro Lanchonete da Gordinha. Lá tem café da manhã, lanches, poções em geral e a breja mais gelada da cidade. Bairro Lanchonete da Gordinha, rua projetada próximo ao estádio Odinizão, em Vila Nova. Agora em Vila Nova, a Mercearia São João dispõe dos serviços do Bradesco Expresso. Pague seus boletos, contas de água e luz, saques e depósitos, recarga de celular e muito mais. Mercearia São João, tudo em gêneros alimentícios, produtos de limpeza e frios. Avenida Central, Vila Nova do Piauí. Organização Benício e Família. Agora Vila Nova conta com os serviços do Bradesco Expresso. Pague suas contas aqui. De segunda a sexta, aqui na Vila Nova FM, atualizadão, com Valmor Araújo, atualizadão. Pra manter sua saúde, sempre em boas mãos. Farmamais sempre é a melhor opção. Bom pra sua saúde, melhor para o seu bolso, tudo para a sua proteção. Farmácia Mais Saúde, tudo em medicamentos éticos e genéricos, pra você e sua família. Avenida Central 363, Centro, Vila Nova do Piauí. Farmácia Mais Saúde. WhatsApp 89-99455-7420. Organização Almerinda e Ednet. Farmácia Mais Saúde. Faz bem cuidar de você. Para você. E aí, mano, que corte de cabelo diferente! Aí, gostou? Vai na Barbearia WB. Cortes em vários estilos e um ambiente top para você que gosta de andar no estilo. Tá aí, dei valor, vou lá agora. Barbearia WB, em Vila Nova, quilômetro 87. WhatsApp 89-99439-3431. Descubra um mundo com mais qualidade, com mais segurança e mais velocidade. Hashtag Petronet, a internet que você merece. Vem para Petronet, Vila Nova. Quer internet para acessar redes sociais, assistir filmes e séries, jogar online e trabalhar?

muita gente bonita, muita gente bacana, com Tony Van. Apoio, Dr. Jerônimo, Vice Velhinho, Greg França, Antônio Thiago. Realização, Veríssimo Souza. Quer ganhar toda semana kit 87? Quero sim. Que legal! Tem camiseta, caneca mais chaveiro e nosso mascotinho. Ah, fiquei sabendo que tem boné 87. É claro que sim. Mande seu áudio no Zap Rádio e concorra toda semana kits 87. É por isso que eu tô ligado sempre na Vila. É hora de informação em mais um boletim Vila News. Um relatório da Polícia Federal aponta que o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, fez pedidos de depósitos bancários a um empresário, ao qual prometeu ajudar a adiar uma portaria do Inmetro. A informação veio a público através do jornal O Globo. O fato, segundo o periódico, ocorreu após a PF verificar mensagens que estão no celular de um amigo do parlamentar, o empresário Jorge Rodrigues Alves. Este foi alvo de uma operação da Polícia Federal e atua no setor de construção civil e iluminação. O documento menciona que em abril de 2019, Jorge Rodrigues Alves pediu ajuda ao senador para adiar uma portaria do Inmetro que mudaria especificações de luminárias no sistema de iluminação pública do Brasil. Ele teria afirmado que se a portaria fosse aprovada, a sua empresa seria desclassificada de uma disputa de contrato público. Dias depois, o senador, que ainda era vice-líder do governo na ocasião, afirmou que poderia trabalhar pela demissão do então presidente do Inmetro. Em junho daquele ano, o senador se reuniu com a presidente do Instituto, conforme agenda pública do órgão. Depois disso, as novas regras foram postergadas e só passaram a valer em novembro. A Polícia Federal pediu o envio do caso para o Supremo Tribunal Federal, isso por envolver um parlamentar que tem foro privilegiado. Procurado, o senador afirmou que os repasses eram empréstimos e negou ter praticado qualquer irregularidade. Agência Rádio Web de Brasília. Tamanho de tela e qualidade de imagem são os principais fatores que levam o consumidor a comprar um novo modelo de TV. O ano de Copa do Mundo e uma oferta crescente de conteúdos como filmes, shows e séries ao alcance de um clique podem motivar a busca por um modelo mais novo e com mais recursos tecnológicos. Algumas dicas devem ser observadas na busca pela melhor experiência possível. O gerente de produtos de TV da Samsung Brasil, Alexandre Gleb, destaca quais diferenciais os consumidores devem se atentar ao escolher uma TV além das polegadas. As TVs de telas grandes, como qualquer outra, precisam também contar com uma excelente qualidade de imagem, né? Brilho, contraste, cor e outros recursos para potencializar a experiência. E também não podemos não falar de design fino, moderno e elegante. A Samsung, além de contar com uma variedade de opções de 4 a 8K, também de 43 até 85 polegadas, tem ainda modelos com recursos específicos para cada tipo de público, como a recém-lançada Neo QLED Gaming QN90, que proporciona uma experiência imersiva para o gamer, tanto de PC como console, e também a Desero, que gira a tela para exibir o conteúdo na vertical, né, típico nas redes sociais. A marca também conta com a The Frame. Alexandre explica que esse modelo atende os apaixonados por decoração, porque ele faz com que o ambiente se transforme em uma galeria, com acessos a obras de arte dos principais museus do mundo. O gerente de produtos de TV da Samsung Brasil ainda orienta quem busca opções portáteis, mas não abre mão de qualidade. Para quem deseja contar com uma TV para além das quatro paredes, o mais indicado aqui é contar com um projetor The Freestyle, que é smart, portátil e oferece a experiência de uma TV com todos os principais aplicativos disponíveis a qualquer lugar e hora. A Samsung lançou esse produto esse ano e ele tem a capacidade de projetar imagens de alta qualidade, de até 100 polegadas, com reprodução de som premium 360 graus e tem imagem totalmente ajustável. O The Freestyle também permite projeções que compõem apresentações artísticas, facilitam atividades de entretenimento infantil e ajudam no dia a dia da prática de esportes. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Após Moreira. Dois anos de comemorações virtuais, o Dia Nacional do Campo Limpo, celebrado em 18 de agosto, voltará a ser presencial. A iniciativa conta com a participação das unidades de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas de 95 municípios em 19 estados. Para celebrar junto com os elos do Sistema Campo Limpo, serão plantadas mudas de árvores como um símbolo de renovação da vida. A 18ª edição marca o início do DNCL Sustentabilidade, com uma campanha para engajar a comunidade do entorno e os elos da cadeia nesse propósito. Quem explica é Marilene Yamauchi, gerente de sustentabilidade do INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas. A campanha está alinhada com a missão do INPEV de conservar o meio ambiente, promovendo a economia circular, reduzindo o consumo de recursos naturais e a emissão de gases de efeito estufa. Para dar um exemplo, cada árvore plantada tem a capacidade de capturar 140 quilos de CO2 equivalente em 20 anos do seu ciclo de vida. O tema desta edição do Dia Nacional do Campo Limpo é comemorando juntos as conquistas de todos. Então dá o tom do evento que celebra essa conquista de todos os elos da cadeia agrícola, agricultores, indústria, revendedores e poder público. São 680 mil toneladas de embalagens vazias destinadas de forma ambientalmente correta desde 2002. E a gente quer celebrar, gerar esse mesmo impacto plantando árvores e mostrando a importância do trabalho de todos para a conservação do meio ambiente. A expectativa do INPEV, entidade gestora do Sistema Campo Limpo, é que essa mobilização arrecade em torno de 15 mil mudas. Para saber mais sobre a campanha e fazer doação de mudas, acesse o site impev.org.br/DNCL. Agência Rádio Web, produção Vila News. Vila News. O auxílio emergencial, benefício pago pelo governo federal durante alguns momentos do começo da pandemia de Covid-19, teria sido depositado a cerca de 135 mil pessoas mortas no Brasil. De acordo com o que divulga o jornal O Globo do Rio de Janeiro, a informação consta em uma auditoria da Controladoria Geral da União, que é a CGU. O montante pago a pessoas falecidas supera os 336 milhões de reais. O benefício inicialmente pago tinha valor de R$ 600 mensais e foi, em etapas posteriores, reduzido. Além de pagamentos irregulares a pessoas que morreram, o auxílio emergencial foi direcionado a outros públicos que não tinham direito de recebê-lo, como, por exemplo, empregados do governo federal, militares, aposentados, além de pessoas com idade inferior a 18 anos, renda superior ao limite estabelecido ou com vínculo empregatício. Ainda conforme publica o jornal O Globo, os prejuízos com pagamentos irregulares do benefício, relatados pela CGU, são de aproximadamente 9 bilhões e 400 milhões de reais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem. O gasto de 742 mil reais do PL, partido de Jair Bolsonaro, em impulsionamento nas redes sociais em apenas dois dias, tem sido questionado pela oposição. A Federação Brasil Esperança, capitaneada pelo PT, foi ao TSE para questionar os gastos. O tribunal proíbe a divulgação de propaganda eleitoral na internet, especialmente na pré-campanha. Mas uma resolução da corte permite o impulsionamento de conteúdo. O ex-juiz eleitoral e professor de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Erval Sampaio, destaca que a resolução que trata do tema fala em moderação de gastos para o impulsionamento, porém não traz detalhes. Por isso, segundo ele, o tema precisa ser revisitado pelo TSE. Inclusive o impulsionamento das redes sociais, isso depende das peculiaridades, porque não há nenhum tipo de prestação de contas nesse momento. Isso depende da proporcionalidade, como você vai fazer isso. Agora, rede social institucional da pré-campanha, já que não tem controle nenhum, isso é muito complicado. Na representação do PT enviada ao TSE, a sigla mostra que, enquanto o PL gastou 742 mil reais em apenas dois dias com 15 anúncios, O PSDB gastou R$ 242 mil em 8 meses, com 27 peças diferentes. E o União Brasil, R$ 109 mil, com 11 anúncios em 8 meses. Ao decidir pela abertura de prazo para a manifestação do PL, Fachin entendeu ser dispensável o exame mais detalhado do contexto fático e dos fundamentos jurídicos listados na ação, mas ser necessário o direito ao contraditório por parte do PL. Até o fechamento desta reportagem, o Partido Liberal não se manifestou sobre a ação no TSE. Agência Rádio Web de Brasília. O Brasil já identificou 978 casos de varíola dos macacos. Os dados do Ministério da Saúde são de quarta-feira e a maioria das infecções foi registrada em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a doença já tem ocorrência em mais 14 estados. Diante do surto da varíola dos macacos, a rede privada se mobiliza no apoio e combate à doença. O grupo Sabin, referência em medicina diagnóstica, desenvolveu o exame QPCR. O teste é feito a partir de uma amostra coletada por meio de um swab nas lesões provocadas pela doença. Produzido por pesquisadores do Núcleo Técnico Operacional, o exame tem resultado em até 3 dias. A biomédica e gerente do núcleo, Graciela Martins, informa que o teste foi validado a partir do primeiro paciente detectado com a doença no país. O PCR é um método molecular muito utilizado para detecção de vírus. E a partir do primeiro caso detectado no Brasil de varíola do macaco, a gente já desenhou uma estratégia de desenvolver o teste de PCR e confirmado pelo sequenciamento viral. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente os testes da rede pública são feitos em 4 laboratórios de referência, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Graciela explica que a oferta do exame também pela rede privada pode aliviar a demanda e encurtar o tempo de diagnóstico. E uma das vantagens é que nós utilizamos um meio de transporte que inativa o vírus, então fica bem seguro entre a coleta das lesões do paciente em casa até o transporte ao laboratório. Uma outra vantagem é que fazer o exame na rede privada, a gente contribui para a diminuição da demanda na rede pública, além da rapidez na entrega do resultado, né? Tendo uma confirmação do diagnóstico rápido, precauções de contato podem ser aplicadas com mais rigor e assim também rastrear os contactantes. A varíola dos macacos é causada por um vírus e a principal forma de transmissão é por meio do contato, que pode acontecer pela pele, secreções ou por objetos pessoais do paciente infectado. A recomendação é fazer o isolamento do paciente que tiver o diagnóstico laboratorial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 18 mil casos da doença já foram reportados em 78 países. A varíola dos macacos é considerada emergência sanitária global. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella. Vila News. Vila News. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência nas eleições deste ano, lidera a corrida pelo cargo, conforme mostra a pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada na quinta-feira. No primeiro turno, o petista tem 47% das intenções de voto, de acordo com o que mostra o levantamento que foi feito na quarta e quinta. O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, possui 29%. Ciro Gomes, do PDT, é o terceiro candidato que tem maior intenções de voto, 8%. Simone Tebet, do MDB, tem 2%. A intenção de voto, classificada em 1%, foi relacionada aos seguintes candidatos: André Janones, do Avante, Pablo Marçal, do PROS, e Vera Lúcia, do PSTU. Não pontuaram Felipe Dávila, do Novo, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Luciano Bivar, do União Brasil, José Maria Eimael, do Democracia Cristã, Santos Cruz, do Podemos, e Sofia Manzano, do PCB. As opções branco, nulo ou nenhum somaram 6%. A alternativa não sabe, 3 pontos percentuais. Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, realizada em junho, Lula se manteve com a mesma pontuação, enquanto que Bolsonaro aumentou em 1% as respectivas intenções de voto. Sobre os votos válidos, Lula tem 52%, o que daria a vitória ao petista no primeiro turno, caso houvesse na eleição a repetição dos resultados desta pesquisa. Em relação ao recorte econômico, Bolsonaro perdeu 6% entre quem ganha mais de 10 salários mínimos por mês e aumentou em 3% a intenção de voto entre quem recebe até 2 salários. Para o cientista político Bruno Lima Rocha, que também é professor de Relações Internacionais, isto pode ter relação com os movimentos recentes feitos pelo governo federal no contexto econômico. A agenda, ela pertence ao presidente em busca de reeleição, seja este qual for. Quando a agenda tenta criar ou consegue criar um conjunto de fatos positivos, embora muito polêmicos, como a PEC Kamikaze e esse incentivo à bolha de consumo do segundo semestre, a percepção pode ser de leve melhora, como por exemplo na questão do preço dos combustíveis. Então, esses dados, mínimos que sejam, podem gerar essa percepção de que há uma leve melhora e tem essa pequena inclinação de 1% de ganho do presidente. Por outra parte, Lula teve como principal mudança no recorte econômico das intenções de voto uma elevação de 4% entre quem recebe entre 5 e 10 salários mínimos. No recorte por gênero, os dois candidatos com maior intenções de voto acumularam alterações nos percentuais fora da margem de erro. Lula caiu de 49% entre as mulheres para 46%. Entre os homens, subiu de 44% para 48%. Bolsonaro, entre os eleitores, perdeu 4%, ficando em 32 pontos percentuais. Entre as eleitoras, ele saltou de 21% para 27%. Lima Rocha analisa esta situação. É possível que algum esforço do voto feminino conservador esteja de fato ocorrendo, porque a maior rejeição de Bolsonaro é entre as mulheres e depois entre os jovens. Então é possível que haja um cansaço da população masculina em relação a Bolsonaro pelas ameaças de golpe e um reforço do trabalho do voto feminino conservador. Mas esses números só vão se consolidar no meio da campanha. A partir daí a gente vai ver se vai ter ou não segundo turno. O Instituto Datafolha informa que foram entrevistadas presencialmente 2.556 pessoas com 16 anos de idade ou mais em 183 municípios. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa de intenção de voto para a disputa da presidência da República nas eleições de 2022, realizada na quarta e quinta-feira desta semana, é encomendada pelo jornal Folha de São Paulo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o seguinte número: 011-92-2022. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo. Termina nesta sexta-feira o pagamento de julho do Auxílio Brasil. O repasse da parcela mensal é depositado para os beneficiários com número de identificação social NIS final zero. O programa de transferência de renda atende pouco mais de 18 milhões de famílias, com a parcela mínima de R$ 400. O benefício terá um reajuste temporário de R$ 200 a partir do próximo mês. E o Ministério da Cidadania antecipou o calendário de pagamento de 9 a 22 de agosto. O acréscimo extraordinário de R$ 200 será pago até dezembro. Segundo o Ministério, as parcelas de setembro a dezembro não foram afetadas pela mudança no calendário. Com informações de Brasília, Sandra Fontella. Giro de notícias, Agência Rádio Web, apoio Brasil Cap. Eu sou Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. A Petrobras informou que vai reduzir em 15 centavos o preço da gasolina vendida para as refinarias. A partir desta sexta-feira, o valor médio do litro do combustível vai passar de R$ 3,86 para R$ 3,71. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral que o discurso do presidente da República durante encontro com embaixadores não teve caráter eleitoral. A alegação é de que os ataques às urnas fazem parte de um debate de ideias para aprimorar o sistema de votação do país. Uma ação conjunta que reuniu diversos órgãos públicos no combate ao trabalho análogo à escravidão resgatou 337 trabalhadores neste mês. A Operação Resgate 2 foi realizada em 22 estados e no Distrito Federal. O Brasil criou 277.900 empregos com carteira assinada em junho, de acordo com o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O resultado representa piora em relação a junho do ano passado, quando o saldo foi de 317.800 postos de trabalho. foi sancionada a lei que autoriza as operadoras a instalarem infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, caso o órgão competente não se manifeste sobre o pedido em 60 dias. A medida deve facilitar a implantação das antenas de internet 5G. A incidência da síndrome respiratória aguda grave continuou a cair nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É o que mostra o boletim Infogripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. Ponto final. Giro de notícias, Agência Rádio Web. Apoio Brasil Cap. O julho amarelo é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. Os tipos B e C são os mais prevalentes e afetam 325 milhões de pessoas no mundo e causam 1 milhão e 400 mil mortes por ano. São doenças silenciosas que se caracterizam por um processo inflamatório persistente no fígado e pode levar a complicações como doença hepática crônica, cirrose hepática e câncer. Por isso, o principal desafio é o diagnóstico precoce, que deve ser feito por meio da testagem rápida, disponível de forma gratuita no SUS. Quem explica é Isabela Dutra, gerente médica sênior da Gilead Sciences Brasil. O diagnóstico das hepatites virais é muito simples e o teste é realizado retirando uma gota de sangue da ponta do dedo e o Sistema Único de Saúde disponibiliza esse teste. É importante que os indivíduos busquem fazer esse teste mesmo sem sentir nada. A principal forma de transmissão das hepatites B e C é a exposição ao sangue contaminado, com materiais cortantes não esterilizados de forma adequada em procedimentos como manicure, tatuagem, piercing e micropigmentação de sobrancelha. Os tratamentos para hepatite C estão mais avançados, mas a médica faz um alerta. Atualmente o tratamento dura 12 semanas com apenas um comprimido tomado via oral, uma vez ao dia, com taxas de cura acima de 95% para a maior parte dos pacientes. O SUS fornece esse tratamento, mas o grande problema é que a maior parte dos portadores dessa doença no Brasil desconhecem o seu diagnóstico e, por isso, a doença acaba evoluindo sem que eles percebam. O Brasil é um dos países que aderiu à proposta da Organização Mundial de Saúde para diminuir em 90% os novos casos de infecção pelo vírus da hepatite C e a mortalidade em 65% até 2030. Isaac Altiques, presidente do IBRAFIG, Instituto Brasileiro do Fígado, destaca a importância das campanhas de conscientização no Julho Amarelo. Porque alerta a população a procurar o seu médico, unidades básicas de saúde. O SUS oferece exame, o SUS oferece tratamento, então existe um programa amplo de distribuição de medicamentos para hepatite B e hepatite C pelo Ministério da Saúde. A gente bate sempre na tecla de quanto mais informação, melhor. O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais é lembrado nesta quinta-feira, 28 de julho. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Mais Carolina um processo Pessoa. Seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está aberto. É para contratação temporária para o Censo Demográfico 2022. Ao todo, são 15.075 vagas disponíveis para recenseador. A exigência é ter nível fundamental completo. O contrato é de 3 meses, podendo ser prorrogado. A remuneração será por produção, calculada por cada setor censitário, de acordo com a taxa fixada e de conhecimento prévio de unidades recenseadas, tipo de questionário, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. A jornada de trabalho é de no mínimo 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. As inscrições encerram na segunda-feira, 1º de agosto. Os candidatos devem levar ficha de inscrição até um dos postos do IBGE listados no edital, disponível no site ibge.gov.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem. A organização do orçamento para o futuro é um dos temas da educação financeira que os brasileiros estão cada vez mais atentos. Mesmo com possíveis dificuldades no planejamento mensal, a reserva para o longo prazo passa a ser uma preocupação já entre os mais jovens. Para se ter uma ideia, somente em maio foram mais de 13 bilhões de reais em aportes em planos de previdência privada, 15% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Além de investir, é muito importante importante acompanhar o seu plano de previdência. É o que destaca Sandro Bonfim, presidente da Comissão de Produtos por Sobrevivência da FenaPrev. Acompanhar periodicamente esse plano e ter clareza dos objetivos, do que você vai buscar com relação a esse plano de previdência. Quando você faz essa revisão anual, você vai conseguir vários benefícios. Você pode melhorar o desempenho do fundo de investimento, você pode trazer aí um investimento que esteja rendendo mais, ter um maior potencial de retorno também, e isso vai fazer um efeito bastante significativo no seu plano. Além de complementar a renda da aposentadoria, o plano de previdência funciona como ferramenta de planejamento financeiro e para a futura herança, com flexibilidade para alterar beneficiários e tributação favorecida. Para mais informações sobre esse tema, acesse o site da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, que é o fenaprev.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem. O plenário do Senado Federal aprovou por unanimidade em julho o projeto de lei complementar 27 de 2020, que moderniza a legislação do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Pauta prioritária do movimento, a votação da proposta ocorreu após expressiva atuação do sistema OCB e da Frente Parlamentar do Cooperativismo, bem como das unidades estaduais e de cooperativas de todo o país. Representante do sistema Sicoob, Marco Aurélio Almada, destaca que o novo marco regulatório abre caminho para o cooperativismo financeiro assumir cada vez mais protagonismo e responsabilidades na economia brasileira. Nós do Cooperativismo de Crédito estamos celebrando a PLP 27 por trazer uma série de novidades que modernizam o sistema cooperativo financeiro no país, a governança sistêmica, novas prerrogativas de negócio, novas atribuições para órgãos de controle. Tudo isso faz com que as nossas cooperativas possam ser cada vez mais dinâmicas, mais bem geridas e trazer benefícios concretos para os nossos cooperados. Autor da proposta e membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim, enfatiza que a reformulação confere regras cada vez mais rigorosas de transparência, sem alterar a essência do modelo de negócio do cooperativismo, que é a proximidade com seu público. O cooperativismo de crédito oferece crédito desburocratizado, a menores taxas e chega no empreendedor. Ou seja, ele irriga e democratiza o crédito no Brasil. A nossa legislação, a Lei 130, permitiu esse dinamismo, abriu este caminho. Agora, a reformulação fará com que o crescimento do cooperativismo de crédito possa se intensificar ainda mais. É o cooperativismo de crédito irrigando a economia, trazendo desenvolvimento com justiça social. Entre outros pontos, a medida prevê que as cooperativas de crédito possam disponibilizar novos produtos já existentes no mercado, com mais agilidade e modernidade, bem como atender integralmente a demanda por crédito de micro, pequenas e grandes empresas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael. Tribunais Martinez. De contas de todo o Brasil têm uma nova recomendação: fiscalizar as transferências especiais ao orçamento da União, as chamadas emendas PIX, aquelas verbas que parlamentares recebem diretamente do orçamento federal para seus estados e municípios. Nessa modalidade, os recursos entram na conta das prefeituras sem depender da aprovação de ministérios e sem vinculação a contratos ou convênios, como ocorre em outros casos. A nota da Tricom tem o objetivo de promover mais transparência no uso desses valores, como explica o presidente da instituição, César Miola. E considerando que esses valores passam a pertencer integralmente aos municípios, a defesa da entidade é para que os tribunais de contas incluam esses valores nas suas rotinas de fiscalização, orientando os gestores a respeito da boa e correta aplicação e também estimulando a máxima transparência em todas as fases das despesas realizadas. Nota recomendatória ainda orienta os gestores públicos sobre outras ações, como o dever de registrar os dados e informações dos recursos recebidos na plataforma Mais Brasil, a fim de ampliar a transparência e o controle social. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Isabela. Legal. Aproveite!